Dr. Bravo, autorizado iniciar o reboque, reporte passando perto do gate 06. Positivo, reportará, Dr. Bravo. Vamos 781, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, no 781. No 2, desculpa, gate 3, push back essa aeronave. Vou no 649, aguarde até a aeronave que iniciou no setor. Ah, escuta. Zero da 5, decolou os 35, chama o controle em 11935, uma boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado. Nada. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Bozo 4065, Sumo 320, Nagoli, vigilância. 320, Nagoli, vigilância, 4065. Vitor Bravo já próximo aqui a 06. Alfa Vitor Bravo, está autorizado prosseguir no reboque. Reporte próximo do gate 05. Positivo, reportará o Bravo. No táxi, eu tô a 3155 POB 116, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Galeão. Tá 3155, táxi via Índia Alfa, próximo da Delta, chame a torre no 8.6, o ajuste no 012, bom voo. Autorizado, táxi via Índia Alfa, próximo à ponte espera da 10 na Delta, chama a torre 1.86, o da 3155 10 na ajuste. Alfa Vitor Bravo, autorizado prosseguir no reboque até o gate 01. Positivo, Bravo, ciente, até o 01. Tá 3835, visual com a aeronave da Avianca fazendo o reboque no pátio 1. Visual. Após a mesma ingressa pátio 1, gate 09. Excelente, após a aeronave no reboque, ingressa pro 09, tá 3835. Gol no 649, coordeno com a equipe de solo que após o parqueamento da aeronave da Avianca no 01, está autorizado para o estacionamento no 03, chame táxi. Após a Avianca no 01, está autorizado, gol no 649. ano, decolou os 37, chama agora o controle em 11935, boa tarde. 1935, boa tarde, obrigado. Salvador, vamos no 781, passamos 1500, ascensão 380. Vamos no 781, contato, suba ao 380 na torre de Dael, vigilância. Direita Dael, subindo 380, obrigado, vamos no 781. 785, aguarde a cópia, Galeão nível 360. Passarelo 2230, chame Recife 1288, alterne 13325, tem um bom voo. 2283325, muito obrigado, até daqui a pouco. É. Fechar totalmente as entradas e saídas das aeronaves, por isso que eu autorizei. Positivo, então a prioridade é no chão aqui, obrigado. Oi, o TAN 3155 voltando. Então, 3155, prossiga. Você pode confirmar a restrição na pista, se permanece apenas os primeiros metros da 90 metros da 1-0? Os 1200 metros, os primeiros. Ok. Chame Recife 1288 e o alterne 13325, bom voo. 1288, 13325, obrigado. Um 1785, copia. Copia. Voo 1785, autorizado Galeão, nível 360, via peso Luno 4, decolada 10, com curva direita na saída da EL, transição Blaze, transponder 5532, controle 119, decimal 35. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via peso Luno 4, decolada 10, curva direita após na da EL, transição Blaze. Transporte 532, controle geral 35, como 785. Gol no 785, correto, chame pronto para o puxo de acionamento. Voo no 674, aguarde a cópia Campinas, nível 360. Ok, aguardado. Avianca Vitor Bravo, estacionada aqui na 01. Cliente Alfa Vitor Bravo. Obrigado pela ajuda. Matou o gol aqui, 10 minutos. Falta de coordenação. 2155, decolou os 43, chame controle em 11935, boa tarde. 1935, 3155. Visual com o campo, Alfa Vista Juliette. Alfa Vista Juliette, torre agora 18.6, bom pouso. 18.6, grato, Alfa Vista Juliette. Contra Salvador, boa tarde, já está 3155, decolado na Dael. Boa, 3155, 340 Dael, vigilância. 340 na Dael, 3155. Autorizado para o Dael. Vai direto da EL, 3155. Seu Juliette, modulando para a Torre Salvador. Ativo, mantendo o número 1500 pés, visual com campo na proa da rotatória. Ciente, acuse na curta final, o vento de 180 graus, medusa 9, Alfa Vita Juliette. Acusado na curta final, Alfa Vita Juliette. Zona 649, está com 73 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterando Aracaju, solicito táxi. Zona 649, táxi via Índia Alfa, próximo da Delta, torre no 8.6, o ajuste 1012, bom voo. Táxi via Índia Alfa, próximo da Delta, torre 1.8.6, altímetro 1012, obrigado, Zona 649. Gol no 674, copia. Afirmativo, prossiga gol no 674. Gol 1674, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Peruísque 58. Decolada 10, com curva direita na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5530, controle 119.35. 7, gol 1674, autorizado então para Campinas no 360, via Peruíste 58, decolada 10, com curva direita, saída Gole Gosa, 5530 transponde, 1935 o controle, gol no 674. Gol no 674, correto, chame prontório para o estacionamento. Boa tarde. Boa tarde, Whisky Golf Kilo, informação Vita, Guajacópia, Serra November, Mike, Charlie, confirme pista e pátio de já que se encontra. Gente, 065, Serra November, Mike, Charlie, confirme a radial e quantas milhas você faz. 2, 1, quadrante na final, tem pouso livre visto no 7, 190 graus com 8, 9, o Alfa Vita Juliette. Pouso livre, Juliette. Puta, 3, 1, 5, 5. Zona 649, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, cabeceira deslocada, o vento de 180 graus, 8 nós. Via Delta, ali o decola da 1-0, deslocada, gol no 649. Salvador. Prossiga, Salvador. Ele está livrando o terminal a sudoeste de Salvador, mantém-se em condições visuais, 065. Chame Recife, 1288, alterne 13325, tem um bom voo. Whisky Golf Kilo, autorizado Sierra November Mike Charlie, 065. Decola da 17 com curva direita, inicialmente 1000 pés no corredor Axé. Transponder 5515, controle 119.35. Whisky Golf Kilo, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre 118.6, o ajuste 10.12. Confirme para os seus a bordo, Whisky Golf Kilo. 02. Sente, bom voo. Gol 240 na Prod, daí o vigilância, gol 1649. Para 240, direto, direita, direto da El, gol 649. Juliette, solo 50. Está autorizado o backtrack, reporte pista livre, Alfa Vitor Juliette. Whisky Golf Kilo, boa tarde, prossiga. Não recebi o final da mensagem. Qual pátio está estacionado? Liga só na reporte táxi, Whisky Golf Kilo. Está autorizado neste táxi, reporte para ingresso na pista, Whisky Golf Kilo. Boa tarde, Mike, Eco Delta, 30 segundos para a cópia. Gente, boa tarde. Pesado, ingresso, reporte alinhado, pronto, Whisky Golf Kilo. Eco Delta, copia. Eco Delta, autorizado Manati, 500 pés, decola da 17, com curva direita no corredor Axé, transponder 01107, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Entendi, Salvador. Código acionado. Ok, Índia. Ingresse nos corredores Axé 500 pés, ajuste 1012 e a parte final da barra. Tahiti para acionamento e táxi, chame a torre no 8.6, com 5 pessoas a bordo. Bem. Boa tarde, 732 com a Victor. 72 com a Victor, desça para 2000 na proa de ETAP. Um ajuste no 0 no 2. 2000, a gente vai fazer o RH. Então, desça para 2500 na proa do Serra Victor 366 da presente, forme no mesmo. 1012 é o ajuste. Golf Kilo decolou 55, chame controle em 119.35. Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo está certo, em volta de Deus. Obrigado, Bogé. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papatango, Whisky Golf Kilo. Whisky Golf Kilo no meu pé, escorredor, chefe, reporte farol da barra. Kilo. Voo no 674, autorizado, chame táxi. Boa tarde para o táxi, voo no 674. Whisky Golf Kilo, estima pouso aos 2018, senhor. Copiado. Via Juliette, Alfa, próximo da Delta. Correção, aguarde para o início do táxi, segundo 785. Coordenar aqui se a pista já está liberada. Entra, Ah, Cíntia, ainda tá com os 1.200 deslocados. Gol no 785, táxi via Juliette Alfa, próximo da Delta, torre no 8, decimal meio. Ajuste 1-0. 1-2. Bom voo. Cíntia, Juliette Alfa, próximo da Delta, 1-2. Prossiga, atende ainda. Reporte Pituaçu, visual com campo, informa um tráfego mantendo 1.500 no meu pé, sentido oposto. Aqui informa helicóptero, sentido oposto, mantendo 500 pés, próximo ao farol da barra, prosseguindo para Salvador. Whisky, vou seguir a estação, vai cair na nova estação. Gente, vamos farol da barra, ou visual com tráfego. Gelo. Whisky Golf Kilo autorizado destino direto na radial 291 de Salvador. Aguarde para a subida, mantenha 1 no meu pé. Whisky Golf Kilo 785, boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, cabeceira deslocada, o vento é sul com 5 nós. Gol 1785. Alinhar decolada, 1-0 deslocada. Hotel Índia, Índia, Salvador. Quilo cruzou com tráfego visual, sentido oposto. Já foi a tua, eu já tô... Já passou fora da barra também. Bom, aqui o senhor não viu mesmo não, né? Fiquei grato. Hotel Índia, Índia, Salvador. Informe em posição, não recebo esse modo alfa. Informe visual com o campo. Para o DAX, o 674 está com 77 a bordo, alterna com fins com 4,40 de autonomia. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa, próximo da Delta Torre, no 8, decimal 6, o ajuste 1-0, 1-2, correção, 1-0, 1-3 agora, bom voo. Ok, obrigado, Juliette Alfa, próxima Delta, 286, o gol no 674. Informe visual com o campo. 6321. Gol no 674, correção. A pista liberada agora, a partir de agora, 03, autorizado Juliette Alfa, próximo da Charlie, torre no 8, decimal 6. Hoje chama 013, bom voo. Gente, Juliette Alfa, próxima Charlie, 10... 186. Afirmativo, eu ajustei no 013. Obrigado. Avianca 6321, send by 6 to Brasilia Flight